para todos sempre. Para todos sempre, cada gente. E para todos sempre, e para todos sempre, e para todos sempre, Senhor, e para todos sempre. Sempre.